André Cedeiros, o Mural de Ibi Coala. Ô, Bárbara! E essa vai pra todas as Bárbaras do meu Brasil! Por que que foi fazer isso comigo? Me trair logo com o meu melhor amigo. Se queria se vingar, por que não falou que não rolava mais? No silêncio do meu quarto, me pego a pensar em ti, pensando porque tudo foi acabar assim. Sei que foi vacilo meu, mas isso não pode terminar assim. Preciso do seu amor, volta pra mim. Ô, Bárbara, por que você me abandonou? Ô, Bárbara, eu sempre quis ser o seu amor, mas você não quis. Ô, Bárbara, por que você me trocou? Ô, Bárbara, por esse cara aí e me deixou assim, sofrendo de amor por ti. No silêncio do meu quarto, me pego a pensar em ti, pensando porque tudo foi acabar assim. Sei que foi vacilo meu, mas isso não pode terminar assim. Preciso do seu amor, volta pra mim. Ô, Bárbara, por que você me abandonou? Ô, Bárbara, eu sempre quis ser o seu amor, mas você não quis. Ô, Bárbara, por que você me trocou? Ô, Bárbara, por esse cara aí e me deixou assim, sofrendo de amor por ti. Ô, Bárbara, por que você me abandonou, Barbinha?